Senhora Aparecida, protegei o nosso lar e a nossa vida. Nos socorrei, ó mãe, nos socorrei, que todos os anjos venham e nos valem. Vem conhecer a religião. Brilhou uma estrela no céu, Oxalá mandou Maria Conga na terra. Brilhou uma estrela no céu, Oxalá mandou Maria Conga na terra. Mas ela vem orando, orando, vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Mas ela vem orando, orando, vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Brilhou uma estrela no céu, Oxalá mandou Maria Conga na terra. As entidades que vêm dela, ela não vem para andar na sua frente, não. Ela vem para andar do seu lado. Só faz o bem, meu filho, que quem faz o bem não vai perecer depois. Vem salvar seus filhos. Ninguém engana espírito, filho, ninguém engana entidade, filho, ninguém engana Deus, meu filho. Espírito não está à venda, como a fé não está à venda, nem Jesus Cristo está à venda, meu filho. Esperando. Então vamos lá, vovó Maria Conga, qual que é a função do preto velho em terra, na incorporação, dentro da Umbanda? A função de um preto velho dentro da Umbanda é bem clara e simples. Uhum. Trazer a caridade e a fé pra... e renovar a espiritualidade da pessoa, principalmente a fé. Fazer a pessoa acreditar. Preto velho só tem algo a falar e algo a dizer. Renovar a sua fé. Trazer a fé para aquele que não tem. Ou aquele que está perdendo a fé, meu filho. Graças a Deus. É isso que o preto velho vem fazer em terra. Tá certo. Vó Maria Conga, o que que o preto velho faz quando ele não está incorporado? Nós tá nunca falando, agora nós vai ver as criancinhas, nós vai ver os enfermos, que depois que desencarnou, ele ainda se prende no corpo espiritual e acha que ele está doente. Então nós vamos lá para ensinar ele, para dar o remédio necessário, explicar que esse dor e sofrimento ficou na carne, na terra e não mais no espiritual. É isso que nós faz. Nós vai ensinar a doutrina da palavra, a reza, uma erva, acabar com o sofrimento. Essa é a função nossa fora daqui. E zelar pelo corpo material que nós estamos buscando aqui. Isso é muito importante. Nós fazemos muita coisa, filho. Nós não paramos, nós não dormimos, não. Não dorme, não. Não, filho. Não tá, dorme. Tá certo. Muito obrigado. Vó Maria Conga, como que a senhora define a Umbanda? O que que é a Umbanda para a senhora? O que é a Umbanda? É. A Umbanda para mim e para muitos negros velhos é a extensão do lado do nosso pai, na nossa Umbanda. Porque o que nós queria aqui na terra era esse lugar para nós trazer a palavra que nós aprendemos ali. Porque não adianta aprender lá e saber que os irmãos daqui estão necessitando. Então a Umbanda é tudo isso e mais um pouco. Nós aprendemos, nós vem para a Umbanda. Nós aprendemos com os filhos da Umbanda e nós também levamos para o espiritual. Graças a Deus. Vó Maria Conga, qual religião é a melhor? Não existe religião melhor, filho. Religião melhor é aquela que você entra e tem fé, que você acredita. Não existe religião melhor. Toda religião é boa desde que você faça dela ser boa. A religião ela não precisa ser boa, é vosso ser que faz ela. Toda religião ela está para ensinar o amor. Viu? Não tem religião pior e melhor. Todas elas são boas. desde que Vosso Ser, quando pisa nela, vai não acreditar, não vai na desconfiança, não vai para poder fazer uma bagunça. Não. Toda religião tem o seu poder espiritual, porque o Pai é um só, com vários nomes. Vosso Ser pode dar o nome de Jeová, de Buda, do nome que Vosso Ser quiser, mas ele é um só. Quem faz a religião é o filho que está dentro dele, porque ali é onde está a fé. Basta Vosso Ser querer. Graças a Deus. Que assim seja. E assim será sempre. O que que o preto velho, a avó Maria Cunga, gosta de ver no médium? Isso não é nem difícil ver. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de uma alegria dentro de um terreiro. Porque muito se vai em terreiro e vê o médium parado, carrancudo no canto. Ai. Ou às vezes com um pito na boca e uma cuia na mão, e ele não pode nem andar, dar um passo ali e ali. Fica tudo parado, porque você fala, aqui ficou, aqui tem que ficar, não. E a alegria? A religião é alegria, filho. Onde tem alegria, tem fé. Se você já sai da sua casa, carente de alguma coisa, e você vai numa religião para te prender, para você não se libertar da sua alegria, às vezes o seu choro, a sua emoção, o que é que você está fazendo dentro de um terreiro ou de uma religião, meu filho? O que eu mais gosto de ver, quando eu vou nos terreiros e ver nos filhos, é a alegria deles estar cantando, batendo palma, de sorrindo, de estar comendo, de estar um olhando para o outro com um olho de amor. É o que eu mais gosto, alegria. Porque Deus gosta de alegria. Alegria, avó. Oh, graças a Deus. Muito obrigado, avó. O que que a avó acha das pessoas que não gostam da religião? Por exemplo, tem dois amigos, cada um é de uma religião. Sim. O amigo critica o outro e o outro quer brigar com ele porque o amigo não podia criticar. Qual que é o papel do umbandista quando ele é criticado, vó? Ele tem que dar, jogar uma pedra no outro? De jeito nenhum. Ele ouve com o pensamento dele, ele reflete e não ataca. Ai. Um bom religioso, seja ele da Umbanda, do Candomblé, da outra religião, da igreja ou da onde for denominado, ele não ataca, filho. Não ataca. Porque quando você... Filho, Exu canta uma coisa assim, que eu também vou cantar para você. Eu vou responder através do meu canto. Tá. Porque tanto orgulho na terra, se a Umbanda me ensinou, que o orgulho a gente guarda num caixote de madeira, a 7 palmos de terra, numa laje fria onde o orgulho cai por terra. Nessa vida tudo passa, nossa carne é consumida, só se fica a verdade de uma alma iluminada que viveu na caridade. Isso quer dizer o quê? Posso ser enterra, posso ser num ataque. Atacou sua religião? Não, está atacando ao Pai. O Pai está em todo lugar, filho. Oh, meu Deus. O Pai está em todo lugar. Então, um bandista, como nós é, ele vai ficar quieto, ele vai ouvir, ele não vai brigar com o irmão. Porque ele briga hoje. Amanhã ele está sentado lá, ele pode precisar do irmão. Ou aquele que falou, ele também pode voltar a precisar. Não só no espiritual, mas uma palavra amiga de um ombro, de alguma coisa. Então essas coisas não se deve discutir. Se deve aceitar. Eu aceito Vosso Ser conforme Vosso Ser é, meu filho. Seja preto, seja branco, seja religião sua essa. Seja que Vosso Ser não tem religião nenhuma. É aceitação. Eu amo o ser humano, independente daquilo que ele acredita e da fé dele. Entendeu, filho? Entendi. E o orgulho você deixa lá na terra. É assim que tem que ficar. Você já anda debaixo, pisando em cima da terra, e que mesmo assim tem um orixá que anda debaixo da terra, que poucos conhecem, mas tem um orixá. Então você pisa devagar na terra, filho. A soberbia não é boa, não. Vamos respeitar a religião de cada um. Quantos filhos de outra religião vêm escondidos na Umbanda? Porque e a Umbanda não critica ninguém, mas agora vai Vosso Ser lá e fala que Vosso Ser credo inclui Vosso Ser do demônio. Mas já viu o demônio? Não. Eu não vi. E quem viu não voltou para contar e também não vai contar. Porque não tem. Tem, filho, mas não é bem assim como o povo conta, não. O coisa não é tão feio quanto imagina. Porque se fosse tão feio, não tinha súdito. E os súditos também não são filhos do demônio, não, que vem para fazer coisa ruim, não. Não, não é bem assim. Não. Não é bem assim. Não, não é, filho. Não é, filho. Não é. As pessoas se enganam muito com as coisas. se engana muito. Acha que ele vai estar de vermelho e preto no fogo. É. Mas está escrito na Bíblia assim. Vai queimar no mármore de inferno. E mármore pega fogo, e mármore não é gelado, meu Deus do céu. Gelo queima também, Nossa Senhora. Nossa. Eu não entendo essas coisas aí, eu já fico nervosa. É, minha Nossa Senhora. Mas eu não fico nervosa porque os outros criticam a religião, não. Eu fico nervosa que a cabeça do ser humano, ela não evolui junto com tanta coisa acontecendo nessa terra, tanta guerra, tanta coisa ruim, um batendo no outro, e o povo ainda está preso em saber qual religião vai sucedar, meu filho. Ai, meu Deus. Enquanto vai sucedar numa religião, meu filho, enquanto vai sucedar numa religião, enquanto você está numa religião, você está seguro. Se você perde a religião e a fé, você não tem nada, meu Deus. Não tem nada. Não tem, filho. Porque até na hora do seu desespero que você fala, o que você faz, filho? Ah, meu Deus do céu. Mas lembra do nome da palavra do Pai? Porque isso, não vamos criticar, não. Se aquele irmãozinho que se diz mais, que o Deus dele é mais forte, deixa ele achar isso. Deus é um só. Ele tem várias formas, vai o rosto, vai o nome, mas já diz um caminho, já diz lá na leitura, na escritura sagrada, na pedra de Nosso Senhor, que diz, existe muito caminho a chegar até eu. Existe um único Pai. Então o caminho é Umbanda, é o católico, é o outro, é o outro. São caminhos em que vai chegar um ser supremo. Uhum. Não é? É. É o que eu acho e é o que é. Pergunta para qualquer preto velho. Graças a Deus. Que dizer, né? Oiê, minha avó. Acabou meu tomo. É, às vezes eu fico brava, né? Mas não é que eu fico brava com você perguntando, não. É porque todo mundo fala isso mesmo, né? Vovó Maria Conga, os trejeitos do preto velho, às vezes as pessoas dizem, está vendo? O preto velho, ele não é evoluído de nada, não pode dar ouvido para ele, porque ele ainda está apegado nas coisas que acontecia com ele durante a encarnação, olha. Fica tremendo da perna, vem arcadinho, fica fumando cachimbo, então não evoluiu ainda, não tem que procurar Umbanda. O que que a avó responde para essas pessoas com esse pensamento? Como é que é? É uma ignorância tudo, porque olha, nós não precisamos vir assim. Como eu falei para você, preto velho só não foi escravo. Preto velho, ele vem de uma forma caridosa. Existiu pessoa que foi padre e hoje está na linha de um preto velho. E ele é branco. É. Ué, filho, tem. Caboclo que foi padre. Acontece, tem. Coronel, que é boiadeiro. Uhum. Que é baiano, que é Exu. É. Tem. O que que acontece, filho? Isso daqui é da espiritualidade que mostra o quanto tempo a idade desse caminho que você pisa está. É só isso. Não é uma submissão. É diferente de quando você vê um Exu, que ele vem com a mão para trás, que ele está submisso a alguma coisa. Uhum. Alguma energia. Mas é porque ele tem que estar submisso. Mas isso reflete o quanto tempo esse mundo é velho. Olha. Porque vocês podem achar que esse mundo é novo, mas não é. É só por isso. É só por isso. Então a evolução, ela não está na forma que você está. Então, se você vê uma pessoa de uma certa idade, assim é porque ela não evoluiu? É. Ou é porque é um castigo divino? É. Não, filho. Não é, não. Não é, filho. Isso daí é um arquétipo, uma representação. Sim. Que a Umbanda usa. Sim. No espiritual. Você vê uma coisa, você vem no terreiro e eu pego um galinho meu aqui e vou benzer você. É. Você fala assim para eu, mas só isso? É. Ela não vai mandar eu fazer um trabalho? É. Aí o que que aconteceu? Aconteceu, filho, que alguns preto velho, algumas casas, na verdade não preto velho, mas as casas, a matéria às vezes, ela pegou e falou, mas se a pessoa tem que ver para quê? Porque a matéria ela tem que ver. Se você não vê um trabalho meu adiado aqui, você acha que não está bom para você. É. Não vale a pena só eu vir aqui e benzer você. Uhum. Ou eu acender um toque e pôr uma vela para o seu anjo da guarda e uma água. Você não está bom. Você vai falar, ai, lá é fraco, só faz isso. A força não está aí. Mas muito vem com esse negócio, essa carga de achar que terreiro tem que fazer isso aí. Então já começa aquele monte de coisa. Aí a pessoa acha que... Mas às vezes não é que não funciona, funciona sim. Funciona. Mas você está precisando só disso. Mas a pessoa acha que tem que ser assim. Então, isso daí é a cabeça que não evoluiu. A pessoa pensa que ela conhece a espiritualidade, mas ela não conhece ainda. Ela tem que sair daqui e caminhar para outro lugar, dormir no que seja, para ela entender o que é. Viu? Se as pessoas que viu nosso pai caminhar sobre a água abrir para ele, teve que ver. Teve. Porque só falando, ninguém acredita. Não. Se eu falo para você, você está com a ferida, nós vamos curar isso daí. É. Você tem que ver curar. É. Você pega um médium que tem a capacidade de fazer, de trazer um médico do espaço. E ele vem, e ele, apenas com a mão, ele faz assim, sabe? Mas tem que ver o corte sair no tumor. Ah. Por que isso, filho? Porque é os olhos da matéria. Uh-huh. Não é do espiritual. Porque aí, aquela coisa de ficar, como é que chama? Ah, eu tenho que ver, sensacionismo. Sensacionismo, eu tenho que ver. Então vai sair. Então isso vai correr, meu filho. É. Então se eu arriar um monte de prato para você aqui, olha, vai naquela terreira, que a terreira é forte, que faz isso, isso, isso. É. Mas se eu só pena pôr uma água, um galinho do lado do você, não tá bom. Não tá bom. Não tá, filho. É porque a gente ainda precisa ver para quê. Precisa, filho. No futuro vocês vão ser preto velho, não vai precisar mais vir nada disso. Pra quê? Então eu estou presa no meu cachimbo, mas isso daqui é a representação do incenso. Eu preciso da fumaça para tirar as cargas que estão em volta. Hoje não tem carga, mas precisa tirar, espantar. Então, um preto velho toma um maravilho, toma um vinho, toma um café. Ai, porque é preto velho? Não, não é isso. Claro. Aí eu falo para a vó MC uma coisa. Qual a bebida mais doce que existe na Terra? O marafo, meu filho. Olha. É o marafo. É a bebida mais doce, porém é a bebida que deixa você cair. É. Mas você dá para um médico, um marafo, um bom médico, um bom trabuco, um bom desenvolvedor, você dá uma garrafa, filho, de marafo duas, ele não vai cair, meu filho. O que é? Isso ninguém pergunta, né? É. Que pergunta que aconteceu do jeito ali? Que nós vem, do jeito que o caboclo vem batendo, que o preto velho vem com o cajadinho, que o baiano vem dançando, estalando dele, que o Exu vem com as garras dele querendo. Isso todo mundo vê. É. Mas não vê a essência necessária. Se eu der para você o meu vinho e falar para você tomar, você não vai sentir o que tem aqui. Mas é isso que o povo quer, que o povo quer ver. É. O povo quer ver um Exu tabucando, pegando frango, arrastando o frango assim na boca. Ai. Quer ver indo lá não sei aonde fazendo tal coisa? Quer ver um preto velho fazendo um negócio assim que isso o preto velho tem que dar pulo? Não. Muito se engana. Se engana. Cabeça. A mente ela tem que evoluir. Muitos falam, tem pessoa muito letrado, mas na verdade o centro espiritual ainda não aprendeu. Vai ler a cartilha da Luanda, vai ver o quê? A lei da pemba, da salva e do pano branco. Se todos os médios viam aprender a saber o que é a lei da pemba, da salva e do pano branco, não tem essas perguntas, filho. Nossa. Não tem. Tá certo. Graças a Deus. É, sim. Ele falou pra mim falar só uma coisa. Falou. Isso. Graças a Deus. Antes do trabalho mediúnico, vó. O que vocês exigem do médium? Exige? É. Exigir é uma palavra muito forte. Ele tem que querer. Primeiro que ele já vem no trabalho mediúnico, ele tem que primeiro ter aceitação. É. Ele aceitar a Umbanda como a religião dele, aceitar a espiritualidade que ele carrega e entender que a espiritualidade está aqui por uma função. Mas se for para falar de exigir mesmo, primeira coisa é o respeito. E que você deixe seus problemas da porta para fora e que você venha aqui para você levar alguma coisa de bom e passar para o outro também algo de bom. Eu não gosto aqui no terreiro que come carne vermelha. Menina meu já não come, ela gosta, mas não come. No dia de tabuco ela não come. Mas um banho, firmar o seu anjo da guarda. Você tem uma briga, você não vem com esse carrego da briga. Porque isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento. vai atrapalhar o seu lado emocional e espiritual? Então, se você já está com a sua emoção da carne abalada, o que, que vai acontecer? O espírito ele pode até encostar e você passar mal. Por isso, às vezes, você vê muito médio, às vezes passando mal no terreiro, mas não é porque o espírito está entrando, porque a entidade, filho, ela não vem para machucar filho. Não. Mas é o próprio filho que se machuca. Porque ele não zela daquele corpo para que a entidade venha fazer o trabalho dela que é necessário na terra e para os irmãos e para ela mesmo. Então, o que eu exijo nesse terreiro é que a pessoa se concentre, se tem algum problema, por mais que tenha, já chega e fala, mãe, eu vim porque eu preciso de ajuda, então hoje eu não quero participar desse devolvedor porque eu não estou bem para o meu espírito vir. Ser sincero. Mas e depois, no final de tudo, eu vou chamar esse médico e vou falar, filho, o que está acontecendo com o seu? O que aconteceu? Precisa de um banho? Precisa de uma firmeza? Precisa de uma oração? Nós vamos fazer. É só isso que a gente exige. E amor. Acima de tudo, o filho tem que ter amor. Amor e respeito. Porque não adianta nada você sentar dentro de um terreiro já desafiando e pisando duro com o nariz empinado lá para cima, não. Não. É só isso que eu exijo. E é só isso que a espiritualidade exige. Aliás, é isso que o nosso pai exige. Oh, respeito. Não é nada. Você pode comer. Nós na religião, nós não vamos podar de você ter uma vida lá fora, de você sair para arrastar pé lá na curimba da arrastar pé. É. Se você quer tomar sua bilhetinha com responsabilidade, você senta com os amigos, você não gosta que vai na porta de bar, que tem muita coisa lá. Mas você está com a família, pode. Você quer comer a carne, você come. É. Você vai namorar, você namora, mas tem que saber o momento certo. Tem. Né? Tem. É só isso. Do contrário, que o médium venha com o coração, alma limpa, sem ódio. Olhar um para o outro, olhar com o olho da caridade, através daquilo, porque se já vem, porque precisa. Não é só o médium desenvolvedor que precisa, aqueles que vêm também, que são nossos filhos que sentam lá atrás, também precisa. Precisa, né? Precisa muito. Uhum. E às vezes precisa até mais um médium desenvolvedor. Porque o médium desenvolvedor, ele aprende muito mais. Ele fala, eu tenho um problema, minha mãe. Mas quando ele vai ver o outro que está cambonando, filho, você sabe que cambonar também é caridade. Não é caridade. Tem muitos médicos que falam assim, eu entrei no terreiro e falaram que eu vou receber, mas eu só cambono. Não, filho, cambonar também é caridade. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, eu tenho um cambono aqui do meu lado e eu estou dando um passo, vou fazendo um descarrego no filho. E eu já estou em cima desse corpo, dentro desse corpo, então eu já peguei muita energia. E às vezes eu peço para o cambono também estender a mão sobre esse corpo e eu também pego a energia desse cambono e às vezes esse cambono começa a tremer, cair. Mas por quê? Ele não está incorporando. Eu também estou usando a energia dele. Para o bem. Então cambonar também é caridade, cambonar também é mediunidade. Graças. Eu provo isso para vocês aqui. Olha. Acontece toda vez. Acontece. Porque nem todo um corpo só aguenta tudo. Faz você ver. Vem aqui, atendo um, atendo outro, atendo outro, atendo outro. Eu estou em cima de um corpo. É. E como é que faz? E se o cambono não está em sintonia, ou aquele médio desenvolvedor não está em sintonia, como ele vai ajudar na corrente, meu filho? Ele já entra na corrente com ódio, com rancor, porque ele está com um problema. Ah, eu não vou acender uma vela, eu não vou pegar uma água para o preto velho, eu não vou pegar um coco para quebrar para o baiano. Então, o que, que ele veio fazer aqui? Ele não tem que estar aqui. Mas eu já ponho outro ponto. Quando o médico está assim, aí que ele tem que vir no terreiro. É, meu Deus. Pode ser que ele não participe da corrente, mas ele está sentadinho ali para ele ser curado e para ele ver que o problema dele, às vezes, não é tão grande quanto o do irmão do lado. Nossa. Então, eu falo, quando vim, vocês que são médios, eu não estou bem, eu estou com isso, eu estou com aquilo, aí que vocês têm que vir para o terreiro e buscar sua religião. Porque é nela que você vai se apoiar e tirar o sofrimento que você está naquele momento. Pode ser que não é na hora, mas vai te aliviar uma boa parte do seu sofrimento. Vai aliviar. Vai aliviar. Porque não adianta você ficar se remoendo lá fora com problema, na sua casa, eu não vou emburrado. Não. O que, que vai resolver? Não. Mas de repente você vem, toma um passo, ouve uma palavra, uma cantiga. Você olha para um irmão que te dá um sorriso. Eita. Você recebe alguma coisa. Uhum. Ou às vezes uma palavra, que às vezes o filho vem, mas às vezes dá uma palavra para o filho. É. E ele fala, serviu para eu, por que, que eu estou assim? Aí ele vem e ele chora aqui. médium, ele tem que vir. Ele estando bom ou ele não estando bom, ele tem que fazer o sacrifício de vir. É lógico, se ele está doente, não vai obrigar, não é obrigado. Ele tem que passear, ele tem os compromissos também. Mas ele tem uma função. Não é porque Vossa Senhora está emburrado e ruim, ou Vossa Senhora está triste, que Vossa Senhora não vai, filho. É. Vossa Senhora talvez não entra na corrente, mas Vossa Senhora está ali sendo cuidado pela falange espiritual. Oh, meu Deus. Dando o elemento necessário para que Vossa Senhora fique melhor quando Vossa Senhora sai. Muitas pessoas me falam, eu vim carregado, eu tomei um passo, ai que alívio que foi. É isso. É mesmo. Não é? Sim. É, filho, o povo tem que aprender isso. Não virar as costas no momento da sua raiva. Tem que ir. Tem que ir. E vai ter sempre um espírito lá. Um pai pequeno, uma mãe pequena, um irmão do lado que vai vir. Filho que vale tanto aqui, às vezes vem filho. A pessoa dali, da assistência, que eu falo que são meus filhos menores, mas são meus filhos. Né? Que eles são filhos fora da corrente. É filho também. Filho também. Eles ficam esperando. Por que que a pessoa não veio dar um abraço? Eles falam. Nossa. Fala, filho. A cambona não veio falar se eu estava boa hoje. Se aconteceu alguma coisa com ela? Eles perguntam. Olha que beleza. Se ele passa aqui e não fala boa noite, vai empinado assim, ele fala, mas o que será que aconteceu? Eles falam. Sim, é bom. Fala, filho. Então por quê? Porque às vezes não vem nem para receber o passo. Quantos vêm só para olhar? É. Ou para falar, vem só cumprimentar a entidade só. Mas para ele tá bom. Porque tá. Um sorriso, uma palavra, alguma coisa que ele vê, ele já tirou tudo que ele tinha de vida. É a fé, vó. É a fé. Graças a e Deus. E o amor e o respeito. Oh, meu amor. Porque muitos vêm para entender, filho. Uhum. Não vem para questionar. Sim. Ele vem para entender. Então essa é a função. Quando Vossa Senhora não está bom também, Vossa Senhora vem. Quando Vossa Senhora não vai incorporar, Vossa Senhora não está bom, Vossa Senhora fala para o dirigente espiritual ou para o guia-chefe da casa. É. Pai, mãe, hoje eu não estou bom. O que está acontecendo comigo? Eu tenho certeza que um bom dirigente espiritual não vai falar para Vossa Senhora, vai sentar no canto lá. Não. Ou vai mandar Vossa Senhora embora. É. Não vai. Ele vai deixar Vossa Senhora quietinho lá. E tem um outro lado, muitos às vezes vêm, e às vezes nós não chamamos a pessoa, e a pessoa acha que nós não estamos vendo o que está acontecendo, que não ligou para ela. Ah. Mas aquele momento, ela precisa ficar sozinha ali, recebendo a energia que nem ela sabe que ela está recebendo. Uhum. Naquele momento ela precisa disso. Precisa. No outro dia, quando ela vem agora, vem cá, filho. Vamos conversar. É, acontece assim, assim, assim. Tudo tem o seu tempo. Tá. Não é no tempo que a pessoa quer. Viu? É assim. Tá certo. E antes de a gente terminar então só esse quadro, vó, do se preparar antes, do que se exige, muito se fala da carne vermelha, mas também se fala do, do sexo, que não se deve fazer sexo 24 horas antes da gira. Fala um pouco disso, vó. É assim mesmo? Não é? O que que influencia se fizer? Como é que é, vó? Muito tem a sua doutrina. A questão da carne vermelha é porque ela demora muito tempo para ela poder sair do seu organismo. É. É? Sim. A carne vermelha demora mesmo um tempo. Demora. Então não é legal, ela interfere um pouco, assim, na mediunidade. É. Né? A questão do seco, é. O seco é assim, meu filho. Uh-huh. Você faz o funhanhan, é. Do seco, é. Né? Que é assim que fala na terra, é. Que é uma coisa prazerosa, se não fosse prazerosa, eu já lá não daria. Não daria. Né? É. Vossa Senhora gasta muita energia, consome muita energia nesse ato. É. E que energia que Vossa Senhora vai ter no desenvolvedor depois, quando um barravento pega aqui outro ali? O que, que é barravento, para quem não entende, vó? É uma energia da entidade divina, ela quer encostar em Vossa Senhora, ela passa aqui, ela vai te rodeando, ela vai te pegando. Ah. Mas Vossa Senhora não tem energia, Vossa Senhora começa. Ah, é mesmo. Cair, Vossa Senhora começa a sentir coisas. Sim. Dormir bem, então, também é preciso, vó. Dormir bem é preciso, alimentar bem é preciso. Ah lá. Tá em vigília é necessário e preciso, entendeu? Ah. Tá em vigília é necessário e preciso. Tá em sintonia também é necessário e preciso. Vossa Senhora não precisa viver a sua religião 24 tempos, o dia todo. É. 12 da dia e 12 da noite. Não é isso que nós queremos. Não é. Mas é o que Vossa Senhora aprende dentro do terreiro, Vossa Senhora aplica lá fora. Não Vossa Senhora ficar violado, achando que Vossa Senhora só vai falar da religião, Vossa Senhora... Senão Vossa Senhora fica louco. É. Mas Vossa Senhora tem os preceitos. Tem. Eu tenho um filho aqui é. Que fala para a mãe, eu falo assim, olha, Vamos fazer jejum. É. Mãe, mas o jejum tem uma função. Tem, vó. Tem, filho. Qual que é? Quer mesmo saber? Eu quero. Você tem um propósito, você faz o jejum. Que nem na quaresma mesmo. É. A pessoa fala, eu vou ficar 40 dias sem comer carne. Que bonito isso. É. Mas é bonito. Né? Sim. Mas a função de ficar sem comer carne é você não comer e dar para quem precisa. Você dá? Não. Quer dizer, não adiantou muito. Mas não é purifica o corpo? Purifica, mas então você vai purificar 40 dias? A senhora fala que o banho, quando se toma num dia, já limpou. Entendi. Entendeu? Então, por quê? Aí você faz o jejum por um propósito. Aí você termina o propósito do jejum, você não alcançou, mas não era o seu momento. Uhum. Então, por que que você vai forçar uma coisa que ainda não está no seu caminho e não é da forma que você quer? Você faz por um propósito da sua vida. É. O seu propósito. Não para alcançar alguma coisa material, alguma coisa que você quer. Porque Deus e as entidades não estão aqui para jogar, filho. Não é troca. Não é troca. Não. Uhum. Não é troca e não é mágica. É, então. Entendeu? Sim. Então, não adianta a pessoa fazer algumas coisas, preceitos. Eu tenho um filho aqui, que ele fala, mãe, se eu não comer carne para vir para o trabuco, eu não consigo trabucar. Uhum. Então eu tenho que respeitar, porque a energia dele, do corpo vital dele, da espiritualidade, pede que ele come a carne. Uhum. Exceções. E eu vou proibir? Você comeu carne? É. Então você não vai participar da gira? Mas se fala, eu não consigo participar da gira se eu não fizer sexo, a senhora já fala, tá brincando comigo. Ah, filha, isso aí tem que procurar homem de branco. Aí já ficou uma coisa assim que é necessário. É. Mas você não é movido só disso? Não, lógico. Não é? É. Tem que procurar o homem de branco, procurar o homem da cabeça. É. Porque nem uma deitada, nem um, sei lá, não é bom negócio, vai resolver. Porque vai. Aí é da pessoa. Da pessoa, precisa porque se cuidar. Porque isso chama o quê? Vício. Vício, né, vó? Vamos falar dos vícios. Sim. Muito obrigado por enquanto e graças a Deus. Como é que a senhora ajuda uma pessoa que é viciada a se ajudar? Eu posso dar um exemplo meu aqui, que eu tenho. Eu amo todos meus filhos. Ah. Amo mesmo, eles sabem deles. Todos eles sabem, eu amo cada um de uma forma, de uma paixão diferente, porque a cada um deles cabe na conta do meu rosário, no meu coração, nas minhas lágrimas e nas minhas alegrias. Oh, meu Deus. Amo mesmo. Uhum. Todos eles, todo que vem aqui, que vem uma vez ou que não vem, ou que vai ficar comigo até o final dessa caminhada espiritual, nesse casual, amo todos. Uhum. Eu tenho um especial. Que eu falo que é especial, não que os outros não sejam. É. Mas quando a menina foi abrir o terreiro, ela não queria. Isso é uma longa história, mas... Tá. E tinha essa pessoa, que essa pessoa, ela estava perdida nessa bebida do vício. Uhum. E ela olhava para ele e falava assim, não, esse menino não é assim. Ele não é assim. E uma vez, filho, ela saiu, ela saiu e foi na casa desse filho e falou assim para esse filho. Ele estava todo do vício da bebida. Filho, vamos com nós, né? Mas por quê? Mas por quê? Porque eu sei que você não é assim. Mas é muito difícil para eu, porque eu amo todo o meu filho. E quando a gente vê um resultado assim que às vezes a pessoa não acredita na fé, na espiritualidade, é difícil. E assim, filho, não pegou, ele veio tudo, a minha dele em outro lugar, tudo, não desmerecendo, mas foi muito difícil. Uhum. Talvez a energia daquele lugar não era a energia que era necessária para aquele menino naquele momento. Uhum. E a minha menina tem o dom da visão. Uhum. E ela viu uma senhorinha, que depois de muito tempo foi saber que era a avó dele que tinha desencarnado, e ela falou assim, ajuda esse menino meu, porque ele não é assim, né? Ah. E o que que aconteceu? Foi difícil, ele veio. Princípio, filha, ele pegava a bebida do Zé Pilinta lá. Uhum. Ele pegava a bebida do Exu, eu não estou mentindo não, quem sabe. Pegava, ô filha, não é dessa. Pegava a bebida escondido, saía no meio da gira. Pegava a bebida e a mulher dele, coitadinha de tudo. Calma, isso vai passar. Isso vai passar. Mãe, mas tá bebendo mais, mãe. Mas isso vai passar, filho. Ah. E aí foi indo, como você está falando do vício, o que foi necessário foi convencer ele que a bebida fazia mal para ele e não o vinho. Foi o convencido que ele tem que se amar primeiro, que ele não necessita daquilo para ele ser feliz. Porque o que faltava para ele era descobrir a felicidade, saber que pessoa tem pessoa que ama ele. Tem o espiritual dele, tinha o espiritual dele junto, mas não era a entidade dele que fazia ele beber, como os outros falaram, essa pessoa bebe, porque é a entidade que bebe. É. Não é, porque minha menina não bebe, minha menina não pinta, não pode nem ver isso. Então não é isso. Então foi um trabalho que foi nem convencer, mas explicar para ele que ele podia andar sem aquilo. E muitas vezes, menina meu, viu muitas vezes, você está gastando vela com pessoas sem vergonha que não quer fazer, se não quer viver, não quer, você está gastando. Eu falo que cada vela que esse foi acendido aqui, cada vela veio, valeu a pena por saber o que nós tem aqui dentro, aqui do lado. Isso foi Maria Conga que fez, viu? Não foi. Isso foi a energia dele, não foi só. Teve vinho. A questão da energia espiritual, teve sim. A energia espiritual, ela veio e fez ele se curar daquilo e saber que ele não tinha necessidade disso, desse vício. Entendeu, filho? E por si próprio veio. E quando esse menino veio e trouxe a energia dele e falou, eu nunca fiz o meu menino beber. Era o caminho que ele escolheu. E depois que ele parou de beber, então eu falo que cada vela de quem falou, cada vela, filho, posso você estar gastando com um defunto ruim, cada vela valeu a pena, e eu faço tudo de novo, e minha menina vai fazer tudo de novo para quem quer que seja fazer. Porque eu falo uma coisa para você, ninguém nasce com vício, filho. Ninguém nasce ruim, ninguém nasce condenado, ninguém nasce avarento, ninguém, porque onde está a misericórdia? Do nosso pai trazer um filho para a terra para sofrer, meu Deus do céu. Mas é a condição, filho. Às vezes não teve um caminho, às vezes não teve uma palavra, às vezes não quis seguir aquilo que foi dado para ele. Então, foi a espiritualidade que salvou? A espiritualidade também entrou na vida dele, como tudo, mas podia ter sido outra religião. Mas o acreditar da força espiritual de quem foi até ele falar que vosso ser vai ser um homem nessa vida, que vosso ser vai andar, que vosso ser caminhar, isso foi maior que isso. E hoje ele é um menino aqui, né? Aqui em casa, aqui na nossa casa, uma pessoa que ama todo mundo, tem defeito como todo mundo tem. Aí eu também tenho filho, tem quem não tem. É. Mas nunca mais, filho. E eu falo que cada vela e cada lágrima que foi derramada e cada palavra ao contrário que foi dita hoje foi provado que a espiritualidade ela também tem a função de tirar os vícios da carne, da matéria e curar. Desculpa, mãe, senhora. Mas eu fico vendo. Às vezes tem outro chegou aqui também com outro vício. E aí fala assim, hoje está aí dentro da roda, meu Deus, está aí. E outro também que teve, que não está nessa religião, mas está andando. Então por que que nós vamos brigar e falar que nada nessa vida pautou tudo em direita e indireita? O pautou tudo só em direita, se a pessoa não tem. Não existe pautou tudo. Existe o caminho escolhido errado, um passo errado. Entendeu? Nossa, eu falei que eu não ia chorar, mas eu choro, porque às vezes eu fico vendo as coisas, às vezes as pessoas pedem tanta coisa para nós, sem fundamento. E às vezes uma coisa que tem fundamento, nós vai deixar passar? Não. Um filho que briga com uma mãe, briga com uma mãe, não vai voltar, vai falar, volta, falar com a mãe, vai voltar. Filho. Porque às vezes ele precisa de uma palavra amiga diferente. E nós, o espírito, ele aprendeu a tocar onde a ferida sua é maior, filho. No vício mesmo. O vício não está na sua bebida. Ou você ficar fazendo sexo, a pessoa fala, eu quero toda hora. Não é isso. Não. Nós vai entrar onde você não está vendo a luz. Nós vai entrar onde você está perdido. E nós sabe o canal que está, aonde isso está dentro de você, para mexer nisso e fazer isso funcionar como tem que funcionar, que é a lei que gira o universo. É isso. Oh, meu Deus. Ninguém. ninguém está na vida para ser viciado, ou para ser ladrão, para ser isso, aquilo, não. Tudo tem cura, filho. Viu? Tudo tem cura. Vovó, a senhora naturalmente expressou a emoção de carinho, de amor, de sentimento pelos filhos. Sim. Se o espírito não chora, ele é capaz de expressar uma emoção que o corpo interpretaria assim, né? Como é que funciona, vovó? Filho, antes de ser uma entidade, eu vivi na Terra. Então eu sei muito bem o que é sentir dor, o que é emoção, o que é ter e o que é não ter. Hoje já não sinto frio, não sinto fome, não sinto isso. Mas aquela carga que tinha, nós carrega também no espiritual. É emoção. Como eu falei, às vezes muito corpo mole, o espírito vai, ele acha que ele está doente, está com aquela dor. Não está mais. Mas enquanto eu estou em cima de um corpo de um médium, eu estou usando ele, não estou? Tá. Eu estou mostrando a minha mão junto a ele. Sim. Eu tenho um movimento de andar por causa desse corpo. Tem? Tem. Então eu também tenho emoção. Oh, meu Deus. Não é? Sim. Eu posso não ter mais a batida do coração, sentir daquela forma, ou sentir o sangue no espírito, que não vai ter. É. Mas eu sei que eu estou no corpo e esse corpo tem emoção. Oh, meu Deus. E por que eu não vou ter emoção? E esses casos de ajudar as pessoas se livrarem dos vícios são os que mais emocionam? Que mais emocionou a senhora? Isso emociona porque... isso para nós é uma vitória de tanto que nós estuda lá. Uhum. É vitória, mas é mais uma alma, é mais um corpo, é mais uma evolução. E o que mais me emociona mais também, filho, é quando você vê um pai falando com um filho voltando a falar com o irmão, ou que uma pessoa vem, outro se emociona muito eu. Nossa, mãe, eu entrei sem fé, sem uma palavra, ninguém me ouvia. E só de eu ouvir alguma palavra espiritual, eu já saí daqui outra pessoa e a pessoa volta. Isso emociona muito. Muito, filho. De saber que pode ser que a pessoa nunca mais volte, mas ela ouviu naquele momento. Entendeu? Porque muito bem, ele fala o que quer, mas ele não quer ouvir aquilo que tem que ser ouvido. Ele quer ouvir o que ele quer, né? É. Mas a maioria hoje em dia não é mais, filho. Não é mais, né? Não é mais. Mas tem também o que me entristece, viu? É. Tem, vó? Tem. O que entristece a vó? Olha, tem uma coisa que entristece muito, e tenho certeza que muitos preto velho podem falar, entidade pode falar, que é aquela coisa assim, que hoje o terreiro de Umbanda, ele não atende mais os pobrezinhos. O terreiro de Umbanda agora, ele atende a pessoa de alto. Alto como fala assim, fala alguma coisa assim. Que ele não é mais aquele terreiro que atendia o pobrezinho. É. Ele agora, ele atende, filho, nunca foi assim. Quem começou essas palavras, ela se engana muito. O terreiro de Umbanda, ele sempre atendeu aquele mais humilde e aquele que tem um pouquinho mais. Da mesma forma, isso ainda entristece. Aqui eu não tenho isso, mas quando eu estou em outro terreiro tabucano, que eu vou em outros médios e tudo, eu ainda ouço isso de algum dirigente. Às vezes entra aqui entra, viu, pessoa que estava bebendo, querendo uma comida. Quantas vezes pessoa que estava com álcool no corpo, entra aqui, não senta ali, filho. Senta lá. E nós não põe para fora, não. Deixa o irmãozinho aí. Aí eu vim aqui para beber, não aqui. Nossa, você não vai beber. Nossa, e ele fica ali a gira toda. Depois ele vai embora. Seguiu o caminho dele. Ele não quis tomar um passo, mas ele ficou ali. Às vezes ele bate palma, ele olha, ele conversa com ele, conversa com o outro. Mas ele vai, ele fica. Então, esse negócio, isso me entristece também. E eu tenho certeza que muitas entidades aqui, antigamente se atendia, agora se atende uma outra coisa, assim, nível pessoa. Não tem nível pessoa, todo mundo é igual, meu Deus. Sim. É, todo mundo é igual, isso entristece. Mas tem as alegrias. Posso se ver, tem as alegrias. Olha, aí você ganha um cafezinho, você ganha um abraço. É. Aí vem aqui uma criancinha, dá um papelzinho para você, coraçãozinho assim, você guarda. É. Aí vem a criança e fala assim, vovó, posso pegar uma plantinha de você? Pode. É. As crianças aqui brincam tudo, né? As crianças aqui ficam andando tudo na gira aqui, tudo. Tem aí, não tem alegria? Tem. Tem aquele que vem agradecer. Ai, mãe, hoje eu só vim agradecer. Ai, mãe, tem aqueles que falam assim, mãe, na minha igreja eu não tenho mais Nossa Senhora. Eu venho no altar aqui para ver Nossa Senhora. Eu tenho que ver. Eu sou devoto de São João. Olha só. O tio do menino da menina, ele mesmo fala, ele não vai à igreja de São João, não tem mais imagem de São João. Mas ele é devoto de São Jorge. Ele vem aqui, né, filho? Ele vem aqui por causa de São Jorge. Oh, meu Deus. Então isso não emociona, meu Deus? Emociona. Ah, filho, então tem as alegrias, sim. Ele tem as alegrias. Ô, filho, mas que tem. Tá certo. A vida não é só tristeza. Não é, né? Não é, não. Tá certo. Graças a Deus. Sabe o que eu queria que a senhora falasse um pouquinho, vó, de quem? De Jesus. Olha. Se eu, uma preta velha, falar que eu já cheguei no pé dele, eu tô mentindo. Porque é sublime. Sublime. O que falar do grande pai, do homem que veste a capa branca? Uhum. Primeiro que ele já é o salvador, não é? É. De todos nós. É. Ele já fez o sacrifício dele por nós. Uhum. Assim como todos os orixás já fez o sacrifício dele por todos nós. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Ele já venceu guerra por nós, o pai. O pai já venceu as batalhas por nós. Tudo que tinha que vencer, ele venceu por nós. Uhum. Entendeu? E o que, que nós temos que fazer agora? Seguir o passo dele. É. Não tem definição para falar. Não tem. Algo que é sublime. Vosso ser não viu, mas vosso ser sente. Uhum. Quando vosso ser põe o seu joelho em terra, quando vosso ser faz a sua reza, quando vosso ser eleva o seu pensamento, vosso ser não vê. Uhum. O nosso Pai Celestial incorporado. É. Mas vosso ser sente a presença dele, pois ele está de braços abertos, esperando vosso ser abraçar ele, porque ele já abraçou todos nós. Sim. Então, o que dizer de uma fortaleza espiritual e de entendimento e que sofreu por todos nós e venceu batalhas e batalhas, que foi julgado e nós está aqui. Você está aqui e o Espírito está aqui. Quão grande é esse homem? Quão grande é a palavra dele? Quão grande é o ensinamento? Quão grande são os escolhidos, os anjos e protetores dele, que foi escolhido por ele para ensinar nós, preto velho, caboclo, as entidades, a vir aqui falar dele. Uhum. Não tem palavra? Não, não tem, tem sentimento. Oh. Gratidão de saber que lá no Orô também, na nossa Aruana, ele está lá e ele faz um papel importante. Tá certo. E o papel dele é vir aqui, porque ele já venceu por nós. Uhum. Mas não é nós chamar ele em vão. Não. É nós acreditar e sentir ele a cada momento. Porque ele existe sim. E ele está dentro de cada um daquele que realmente tem fé no filho. Graças não importa, ele está numa planta, ele está numa vela, ele está num animalzinho, ele está num pano que você acredita, aquele cheirinho que a criança fica, ele está em tudo. Uhum. Ele é tudo. Tudo. É tudo. Oh, meu Deus. Tá certo. Oh, graças a Deus. Vovó, dá uma palavra aí para quem às vezes pegou para ouvir isso aqui, porque já chegou num ponto também que está no desespero na vida dele ou dela e já não aguenta mais ou a família ou o trabalho, está querendo jogar tudo pro alto e dizer a espiritualidade não existe, se existisse vinha me ajudar. Sim, isso é bom. Filho, a espiritualidade, ela existe. Não como você está em pé. Ela existe. E para aqueles que querem desistir de tudo, eu digo uma coisa, não desiste não, filho. Não desiste porque, olha, é bom viver. Só se sabe o quanto é bom viver quando vosso ser já perde. Vosso ser perdeu alguma coisa, vosso ser sabe que aquilo era bom. Uhum. Desistir nunca, filho. Lutar sempre, a cada dia, a cada momento. Não desistir da vida, não desistir da batalha. Não desistir do desafio. Não desistir do amor do nosso Pai Celestial. Não desistir da sua fé. E não desistir para aquele que é da religião, da sua espiritualidade. Oh. Não desista. Porque o outro lado se revela muitas coisas. Uhum. Nós, entidades, vem falar das coisas boas que tem do outro lado. Mas como a mãe falou bem no comecinho para vós, não sei. Sim. O outro lado também tem outras coisas que se revelam também. Tem. Que nem tudo é só tudo flor, não. Tem as provações. Tanto aqui. Aquele que quer se matar, que a vida não tem mais nada, mais sentido, é. Mas você faz isso. Não faz, filho. Pensa muito bem antes de fazer. Porque você acha que o problema vai ficar aqui? Não, o seu problema está começando. Começando. E começando com um tempo, às vezes, muito infinito e muito grande, porque você tem um determinado tempo para viver na carne. É. Mas a espiritualidade fica eterna. Eita. Não faça, não desista nunca. Não desista. E se mesmo assim tiver alguém que faça você desistir, você bata o seu pé 3 vezes e você põe a sua cabeça no lugar, seu coração e fala, eu venço. Eu venço e eu venço. Com as forças divinas de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Oxalá, os orixás, em quem você se acredita, eu venço. E vence, filho. Você vence aqui e você vence lá. Sabe? Existe uma coisa. E quando uma pessoa, ela consegue uma coisa na vida, e um amigo, às vezes, ou um irmão, às vezes até de sangue, como que o meu irmão, meu amigo, conseguiu tudo isso? É. Mas você não viu o esforço que ele fez na terra, que ele abriu mão de um monte de coisa para ele conseguir ter aquilo que ele deu. Então, o que é mais fácil? Ele criticar e fazer você ir para baixo. Uhum. Não é? É. É mais fácil ele criticar, então ele não quer subir, ele não pergunta para você como você chegou, me ensina a chegar. Ah. O que ele faz? Quem ele faz? Vai fazer o quê? Você cair. Uhum. Porque é muito mais fácil você pedir emprestado do que você correr. Uhum. É muito mais fácil você olhar e colocar um olho e ficar, ah, mas isso aí deve estar vindo de alguma coisa fácil na vida. É. Do que você tentar levantar e falar, não, eu vou seguir o passo e eu vou perguntar como ele fez, por mais que o meu tempo está muito tarde, eu comecei tarde, eu consigo chegar pelo menos ao nível. Uhum. Então, às vezes, um está aqui, o outro está aqui, ele quer fazer assim. Não. Não. Vencer. Vencer não é ter tudo na vida, da matéria, ter sucesso de tudo, não. Vencer por si, é você sentir que você é um vencedor naquilo que você tem. Por isso desistir jamais. Desistir não é nem para os fracos, não. Uhum. Não é, não. Não é? Não, filho. Não é. Desistir é algo individual. Assim como crescer é algo individual. E depois ela começa a ser coletiva, ela começa a ser no conjunto. Porque se você conseguiu, você é tão caridoso que você quer ver o outro ir também, então você vai amparando, que é o que o Pai faz, meu Deus. Oh, meu Deus. Não desistir. Não quero que ninguém desista. A espiritualidade do nosso Pai não quer que ninguém desista de nada. Nunca, filho. Nunca. Nunca, sempre vencer. Você vê Ogum. Ogum, ele foi para a guerra. Ele já venceu a batalha por você. E o que, que você tem que fazer agora? Seguir o passo. Seguir. Porque ele venceu por você. Então você não tem que ficar quebrando. Não. Você apenas tem que seguir o exemplo e aquilo que foi deixado. O pai é a mesma coisa. A mãe é a mesma coisa. Não desistir nunca. Nunca. Nunca. É bom viver. Viver é pouco, filho. É pouco. Viver é pouco. Quanto tempo se vive hoje na Terra antigamente? Nos tempos atrás muito distantes? Se vivia quanto? 100 e poucos anos, o homem morria com, não sei, 200, 300 anos. Sim. E hoje, filho? É, minha avó. Você já nasce morrendo, meu filho. Você não sabe se você vai vingar de hoje para amanhã. Uhum. E a pessoa ainda fala assim, eu sei do meu futuro amanhã. E bate no peito e fala, não sabe, filho. Não sabe. Não sabe, né? Viva o hoje, plenamente hoje, o agora, e vai vencendo. A cada dia que você acordar é menos um dia da sua vida, porém é mais um dia que você tem de conquista e de vencer. Entendeu? E se a pessoa chega para a vó e fala assim, mas vó, o que aconteceu comigo é insuportável. Eu não estou aguentando mais. Aí a vó aconselha mesmo. Aconselho, porque o pai não dá nada daquilo que você não consegue levar na cacunda, né? Oh, meu Deus. Ele sabe até onde você limite. A sua cabeça e o seu lado negativo é que faz você acreditar que você não consegue, você está no seu tempo de limite, que não consegue nada. É. Para de ouvir a voz contrária e começa a ouvir a voz do certo. Uhum. Se fosse assim, o pai tinha desistido. É. E ele não passou as provações dele que ele tinha que passar. E não venceu. Pense. E ele não é um Marte aí. Ele não é tudo para nós. Uhum. Então a senhora diz, às vezes não é vergonha nenhum buscar um alívio numa palavra de um preto velho, né? Lógico que não, filho. Buscar uma ajuda. Eu não sei se aonde isso vai. É. Vai ter pessoa que concorda, pessoa que não concorda. É. Eu não tô aqui para falar nada para ninguém concordar com eu, cada um com a sua doutrina, mas eu tô aqui para dizer que a união faz você vencer. A união espiritual também faz você vencer. O seu pensamento, ele tem poder. O seu coração tem poder. O sangue que corre na sua vida, na sua veia, tem poder. E se tudo isso em conjunto tem um poder, por que você se fracassar? Oh, meu Deus. Tá não certo. Pode. Tá você se anda, você se bem ou mal tem uma comida, você se bem ou mal tem uma família, você se tem. Então, o que mais que você se pode querer? O resto é conquista, filho. E você vai conquistar por um espaço de tempo curto, que é o momento que você vive. Você precisa do pataco, você precisa de um pano para você pôr, você precisa comer, você precisa passear, sim. Mas você não precisa ostentar. Ostentar não, né? Claro. Porque o pai não coloca, pai favoreceu, mas esse desfavoreceu, eu não. Não, né? Não, não é assim. Às vezes você vem para você aprender coisas. É. E às vezes você não tem nada, mas você tem muito mais daquele que tem tudo. É mesmo. Entendeu? Tá certo. Graças a Deus. É assim que seja. Então. Vovó Maria Conga, às vezes a pessoa chega para a senhora e diz assim, vó, eu perdoo, mas só quando faz uma coisa que dá para perdoar. O que fizeram aí é imperdoável, vó. Ninguém perdoaria. Por que a senhora é assim, não? Você falou bem. Então eu vou colocar assim, a pessoa, ela desculpa, não perdoa. Porque para você perdoar, você tem que fazer o quê? Nunca mais você tocar na ferida. E muitas pessoas falam do perdão, ai mãe, eu perdoo, perdoo. Mas aconteceu uma coisinha assim, vira e fala assim, você lembra aquela vez? Então você não perdoa. Não perdoou? Não. O perdão, ele é necessário para você mesmo. Você se perdoa das suas falhas para você perdoar o outro. Às vezes eu posso julgar você, e você eu não vou perdoar, você não me perdoa, mas peraí, como eu posso falar para você se eu também tenho a minha falha? Porque você pode não gostar daquilo que eu faço para você. Então eu tenho que primeiro cultivar o perdão dentro de eu, meu filho. Você tem que cultivar o dom do perdão para você mesmo. Se você se perdoar das suas falhas, e quais são as vezes que eu estava falando agora, então eu vou desistir. Não, peça perdão, eu não vou desistir. Eu não vou amar, não, peça perdão, eu vou amar. Palavra de negação, eu não consigo, eu desisto, eu não quero, eu não tenho. Isso não vai dar nada certo na sua vida. Eu tenho, eu consigo. Você não tem hoje, mas amanhã eu tenho. Amanhã eu consigo, amanhã eu luto, amanhã eu vou. O perdoar é a mesma coisa. Primeiro você perdoa você, para depois você perdoar o próximo. Ai. Porque você quer o perdão do próximo, meu filho. É. Não é? Sim. Você quer que eu perdoe você. Quer. Mas você não quer me perdoar. Você tem falha também. Tem. Aprenda a perdoar você primeiro. Para depois aprender a perdoar os outros. Julga primeiro vosso ser, para depois vosso ser julgar o outro. Olha. Primeiro olha ao redor daquilo que vosso ser permeia e planta para vosso ser. Para depois falar que o quintal do outro está mal plantado. Entendeu? Nossa. Perdoa-se primeiro para vosso ser aprender a perdoar o outro. Olha. Porque quando vosso ser aprender a se perdoar, qualquer coisa que faço para você perdoa de coração. Sim, porque eu sei que eu sou falho, eu vou julgar outro, estou cheio de erro para julgar e me consertar, né? Sim. Olha. E todo mundo tem erro, meu filho. Todo mundo precisa consertar lógico alguma coisa, tem, né? Lógico que tem. E se perdoar, se perdoa primeiro das suas palavras, da sua conduta, do seu olhar, de onde você anda, daquilo que você faz. Para depois, se alguém falar alguma coisa que te magoou fazer, vou perdoar. Porque a lei do retorno, ela existe. Existe, vó. E até do terreno mesmo é muito isso aí. Ai, fizeram uma demanda, uma macumba para eu, um feitiço para eu, uma mironga, uma ziquizira aí para eu. Aí a pessoa vai lá e para a entidade, você quer que quebra ou quer que manda de volta? Não, filho. Mandar de volta para quê? Porque se a pessoa já fez, ela está fazendo para ela mesma. Já perdeu. Sabe por quê, filho? Uhum. A pessoa vai lá, trabalha, gasta o dinheirinho, o pataquinho dela para fazer a maldade para os outros. Olha só de onde entra tudo aquilo que nós já estamos falando. ela já está pegando aquilo que é de suor dela para fazer a maldade, para se vingar do outro. Oh, meu Deus. Ela vai lá, ela faz isso daí. Para ela está certo. E para alguma energia também está certo, não sei, mas para ela está certo. É. Ela tirou do dela para fazer a maldade. Ai. O suor dela. E ele não vai ter o retorno? Só que assim, você soprou esse feitiço para a pessoa. Só que essa pessoa tem um protetor, meu filho. E será mesmo que essa energia que fez esse trabuco vai querer mesmo mandar em cima dessa pessoa, se essa pessoa não fez nada? É caridosa ou de alguma forma, cultiva o perdão ou um monte de outras coisas? Será mesmo que esse feitiço vai pegar? Ai, você não está satisfeito, você foi, não deu certo, vou fazer mais forte. E nunca vai dar certo, meu filho. Não. Por que que não? Porque a pessoa gasta com coisa em benefício à maldade do outro, gasta em benefício ao seu próprio ser. Isso não é egoísmo, filho. Não. O tempo que você queima uma vela ao contrário para prejudicar o outro, porque o outro bateu em você, é. Perdoa, porque às vezes eu falei alguma coisa para você não gostou. Não gostou. Mas eu quero o seu perdão, mas você não pode me perdoar. E aí? Entendeu? É. Então, para quê? Você mesmo já faz o seu ciclo da demanda. Você mesmo pega as suas energias que você trabucou com tanto sacrifício, vai lá, faz o trabalhinho, vai lá, manda pro outro, põe o nome, faz isso, faz aquilo, porque você tá com raiva. Ou você vai lá, xinga a pessoa. Você mesmo faz isso. Você vai, xinga a pessoa. Pra quê? Pra quê, vó? O outro tá lá, filho. Você tá cultivando a raiva, o ódio, a maledicência, a perturbação, o inimigo. Vosso ser está criando o oculto dentro de vosso ser e está se fortificando de uma energia que não é verdadeira para vosso ser, que nem a sua espiritualidade, o nosso pai está a favor. Nem está a favor. Mas é vosso ser mesmo. Então não vai adiantar banho de erva, nada. E aí para quê? De repente aquela pessoa que foi atacada, ela vem e fala, perdoa o vosso ser, eu perdoo as suas palavras. Olha a grandiosidade, filho. É. Quem foi atacado, vem e fala para vosso ser, eu perdoo tudo que vosso ser me fez. E onde vosso ser pôs sua cara depois? Olha. Aonde? É, realmente. O perdão vem de si. Vem de si. Depois que vosso ser aprender a se perdoar, vosso ser perdoa os outros. Aí quando vosso ser entender isso, vosso ser não vai atacar ninguém. Uhum. Vosso ser vai se defender. De como eu falei, defender não é pecado. Então quem faz o mal já é o próprio peso na própria vida. E quem vai julgar o outro, se julga a si mesmo, já tem ocupação útil, né? Sim. Para fazer. Tem. Olha. Posso você ver uma coisa? Uhum. Eu vou falar para você. Então, você está passando na rua, o malfeitor vem com uma faca, um negócio de fogo, mata o outro caído lá. Certo? Certo. E sai correndo. Eita. Você passando, você viu aquilo, você fala, ai, minha Nossa Senhora, meu Deus, meus orixás, tudo. Olha o que aconteceu, você involuntariamente, você pega aquele corpo, você pega aquele tormento que foi matado, pessoa matada, põe a mão. Aí vem umas pessoas e olha você com sangue na mão e a pessoa ali, qual o julgamento que a pessoa faz? O homem da lei chega, foi ele. É. Mas peraí, filho. Você viu? Não, você viu apenas uma pessoa amparando um corpo morto. É. Tava com sangue na mão, tava. Mas o julgamento do homem, filho, ele não é muito correto, não. Ah, é. Os olhos vê e julga aquele. Então, nem sempre aquele que foi ali, que estava com aquele negócio ali, é o que matou, é o que fez a maledicência. É mesmo. Mas os outros vão julgar. Vai. E aí depois, seu julgamento é muito sério, muito perfeito, vai se ver que não é, foi vosso ser. Mas até isso, vosso ser já foi na grade de ferro. Já. Vosso ser já foi apedrejado, vosso ser já perdeu seu trabuco, a confiança de um monte de pessoas. Já foi pro tronco. E só quem vai saber dessa história é aquele espírito que desencarnou daquele momento, que sabe que não foi vosso ser. E que esse espírito, filho, vosso ser pode ter certeza que ele é doutrinado e ele vai te amparar para que vosso ser saia desse rosto que os outros colocou vosso ser. Entendeu? Nossa. Então não pode achar que é um negócio sem conhecer direitinho. Não. E quem vai atrás especular da vida dos outros, podia se ocupar com a sua mesma. Com certeza. Já é tão difícil a sua. Se a sua vida está tão boa, você não quer saber da vida do outro. Mas a sua vida não está boa, ainda quer saber do outro. Não tem como. Se ocupa com a sua, que já tem muitas a fazer. Oh, graças não a Deus. Não é? É. Depois dos outros, deixaram, mesmo que os outros venham contar fofoca para Vosso Senhor, falar da vida. Vosso Senhor, Vosso Senhor e ele. Mas Vosso Senhor volta, porque a sua vida vai voltar dentro do seu casuar. Bom. A dele vai voltar no casuar dele. Casuar dele. Não é? É? O problema, cada um vai ter o seu. Então vamos resolver um de cada vez. Um de cada vez, minha amor. Isso. Tá certo. Bom, graças a Deus. É assim que seja. Vó Maria Conga, hoje eu estou muito satisfeito de ter conhecido a senhora aí, incorporado no aparelho da senhora, viu? A senhora ter cedido para a gente todo esse conhecimento. Que assim seja. E que você volte mais vezes, viu? Eu espero ter passado alguma coisa para os filhos aí, que nem eu falei, né? Eu sei que muitas vezes não concorda, cada casa tem a sua doutrina, tem a sua, então nós não estamos aqui para falar o que tem que ser mudado, não, cada um vai seguir aquilo que aprendeu de acordo com a lei da Pemba e da Salva. Uhum. Que não se desvie esse caminho, não é? Tá sim. Não importa se essa minha palavra é diferente da tua, ou daquele, se minha casa é assim, a sua é assim. Todas elas trabalhando para o mesmo propósito que a caridade e a evolução espiritual, já é de grande valia. Uhum. Não é? É. Eu fico muito feliz de ter você aqui, né, e todos os irmãozinhos que estão aí, né, do outro lado também, espiritual, que não conhece, que venha conhecer a religião. Porque a religião não é o que se fala, não. É. Não, filho, não é isso de maldade, não, que os outros falam. Não é, vó? Não. Muitos conselhos. Vem para pegar um conselho. A ver, quer fazer alguma coisa, eu quero um conselho. Ninguém dá, eu venho, posso fazer isso? Posso. Olha, posso servir um caminho. É. Um conselho é um conselho. Oh, meu Deus. Não é assim? É sim. Então, que venha conhecer a Umbanda, que venha participar da religião, que venha conversar, que venha então, que venha só para ver. Que venha para dar um abraço, que venha para chorar. Né? É. Que venha com o coração aberto para entender. Né? Venha cantar junto a Nossa Senhora, aquela oração linda que eu adoro, que sempre gosto. Né? Que é Nossa Senhora Aparecida. Protegei o nosso lar e a nossa vida. Nos socorrei, ó Mãe, nos socorrei. Que todos os anjos venham e nos valem. Vem conhecer a religião. Vem conhecer nós, vem conversar com o preto velho, tomar um cafezinho, né? Sentar no colo da avó, chorar aqui. Ali. Oiê, minha avó. Graças a Deus. Sabe que a Curucaia, né? É que a Curucaia, ela vai de toda a nossa linha, nossos orixás, nosso Pai Maior, nosso Pai, nosso Mestre Oxalá, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja, né? Que assim seja, vó, muito obrigado, viu? Foi muito bonito. Eu que agradeço que tenha alguém que vem e vem falar pra nós. Ainda bem que você não põe essa coisa preta muito na minha cara, né? Não é. Eu não gosto, não. Não, aqui a gente vai ficar bom desse jeito, vai ficar muito bom, viu, vó? Então tá bom, agradeço a senhora. Eu que agradeço. Aos espíritos dizer, aqui presentes. E agradeço também a espiritualidade que nos acolhe na nossa Luanda Maior, no nosso Ouro. Uhum. Que sempre vem trazendo a mensagem, a água e fluido necessário para nós. Né? Que o Triângulo da Santíssima Trindade abençoe a todos os filhos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que Nossa Senhora lhe cubra com o manto sagrado divino. Que lhe proteja toda noite e todo dia. Ao ponto do meio-dia e da meia-noite, junto com os anjos e chefes de falange e os nossos guias protetores do universo. Que assim seja, salve a nossa Umbanda, né? Salve a Umbanda. Assim, salve a nossa Umbanda, salve sim. Graças a Deus. Graças ao Pai. Brilhou uma estrela no céu, Oxalá mandou Maria Conga na terra. Brilhou estrela no céu, Oxalá mandou Maria Conga na terra, mas ela vem orando, orando, vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando, mas ela vem orando, orando, vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Brilhou uma estrela no céu, Oxalá mandou Maria Conga na terra. Brilhou lá no céu. Oxalá mandou Maria Conga na terra, mas ela vem orando, orando. Vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Mas ela vem orando, orando. Vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Traga paz e saúde, traga prosperidade e entendimento material quanto espiritual, que as falantes trabalhadoras do bem estejam sempre com todos os nossos filhos, viu? Que assim seja, vó. Oito dias, oito novos dias, e assim nós vai caminhando com a força do nosso pai, né? Graças a Deus. Sarava, minha avó. Quando eu vou embora, sacode a poeira da sua saia. Sacode a poeira da sua saia. Sacode a poeira da sua vida, Santa Dalma. Quando eu vou embora, sacode a poeira da sua saia. Sacode a poeira da sua saia. Sacode a poeira da sua saia. Agora eu não vou dormir. Graças a Deus. Eu vou perguntar, Heloísa, qual que é o seu nome inteiro? Heloísa Helena Souza Zanetti. E como que a senhorita está se sentindo agora? Agora? É. Com muito calor, estou molhada, suor. Mas calma, leve. Não vou dormir tão cedo, eu vou conseguir dormir umas 4 da manhã. Por que que é assim? Porque eu não sei se meu grau mediúnico, eu sempre fui assim. Eu não consigo desligar assim totalmente. Então, aí eu vou escrever um pouco, bastante. Bastante? Eu escrevo, eu fico sentadinha lá. Aí até a hora que o sono vem, na hora que vem... É. Olha, eu vou... Graças descansar a Deus. Comigo, ó, tomar um banho. E a senhorita trabalha com a mediunidade há quanto tempo? A minha incorporação, ela se deu com... Minha família já tinha um terreiro, com 7 anos, a minha incorporação. Foi a... Quem me pegou primeiro foi a Preta Velha, mas ela não dizia o nome. Depois, ela ficou um tempo, acho que um ano sem vir, era muito pequena. Minha avó segurava muito, né, assim, achava que a gente tinha que aproveitar mais e ensinamento, né, da casa. Uhum. Com 8 anos, quem me pegou foi o guardião. Uhum. Ele me pegou dos 8 até os 8 anos e meio, 6 meses assim, ele direto, e aí não parou mais, né. Aí com 9 anos veio a mãe, ela firmou. Né, mesmo, ela firmou a linha, deu ponto, porque na época você tinha que, para começar, você tinha que dar o ponto, explicar o ponto. Então foi dado o ponto e ela se firmou, a Maria Conga. Aí logo já veio o Caboclo do Tupinambá. E depois eu acho que foi essas 3 primeiras linhas que eu trabalhei até os 13 anos. Quando eu completei 14, 15 anos, aí veio o Baiano. O Baiano. O Baiano. E depois do baiano, aí veio marinheiro, boiadeiro, e aí foram vindo as outras falanges, né? O Elisinho e tudo assim. Mas foi a primeira incorporação, foi a avó, depois o guardião e o homem da pena, que a gente chama, que é o caboclo. Oh, graças a Deus. E qual que é o nome do terreiro que a senhora... Casa de Caridade Mãe Maria Conga, Casa de Oração e Caridade Mãe Maria Conga. É, Mãe Maria Conga, aqui em Limeira. Graças a Deus. E a senhora tem quantos filhos aqui já? Nossa. Gente, em quantos nós somos? 63, 63 ao todo. É, temos os filhos que a gente cuida fora, uhum, né, que já vieram, fizeram os preceitos, tem as partidas, mas atuante, 60, não tem mais, 65. 65. Tem uma lista lá, pode pegar, tem 65 atuantes. Graças a Deus. Graças a Deus, esperamos mais, né? Se for possível, se coubesse, né? Se é. A casa já sustentar isso, a gente espera mais. Graças a Deus. E é difícil ser dirigente espiritual? Eu vejo assim, é, fácil não é. Mas eu não encaro como sendo difícil porque eu amo isso. Não consigo viver sem. Uhum. Então, é, eu não vejo que seja difícil, né? Fácil não é, porque são pessoas com pensamentos diferentes, são pessoas com doutrinas diferentes, são pessoas com ensinamentos diferentes, ou algumas com nenhum ensinamento. Nossa. Então, para você colocar é, o que você aprendeu para cada um, é. Então vai de cada sintonia de cada pessoa. Então, a gente tenta colocar para cada um aquilo que é necessário para a energia de cada um, ou melhor. A gente vê um filme, então eu posso ir até aquele ponto. Viu? Então, fácil não é. Tem que ter muita paciência. Se abdicar de um monte de afazeres, às vezes de festas, de aniversários, de viagens, mas tudo em prol, né? Ter uma vida assim, dedicada mesmo. E eu me dedico porque eu estou aqui todos os dias. Então não tem como eu falar que eu não amo isso. Então eu não vejo isso como uma tarefa, uma missão. Não é nem tarefa nem trabalho. Não é difícil. Você tem que ter disciplina. Se tiver disciplina, você consegue, né, caminhar a ter a vida social e a vida espiritual junto. Mas não é difícil. Não vejo que é uma tarefa difícil. Uma tarefa prazerosa. É. Todos os dias, pra cada momento. A gente aprende a cada momento, com cada um deles. Né? E o que a senhorita acha do entrosamento entre diferentes terreiros de Umbanda ou casas espiritualistas? Isso deve existir ou é melhor que cada um fique na sua? Não, eu acho que deve existir. Né? Com todo o respeito, eu acho que deve existir, porque você às vezes você vê assim, muitos terreiros que falam assim, é, você não pode ir em tal casa, você não pode visitar. É. Por que isso? Às vezes se dá um certo momento que o pai de santo ou dirigente tem medo de perder filho. É. A questão não é a quantidade de filhos que você tem, é você ter o necessário para o trabalho espiritual. Você pode ter um ou dois e ele fazer jus, de repente, de uma casa que tem 100, 200, uhum, entendeu? Então eu acho que tem que ir, tem que conhecer. Mas é, a única coisa que eu prezo, assim, que eu vejo assim, você vai, conhece, né? Você tira as coisas boas, o que não é tão bom você deixa, mas não se comenta, mas cada um mexe com a sua panela, entendeu? Então eu acho que tem que ter, interagir entre as outras casas, assim, com respeito, né? Não querendo um ser maior que o outro, mostrar maior que o outro, não é isso. Tem que ter, porque tem que ter conhecimento. Não dá para ter conhecimento dentro de uma religião se você não vai ver também o trabalho do outro. Ué. Principalmente o lado espírita, né? O lado espiritual da Umbanda. Uhum. Então, o que você faz aqui, de repente, você, o outro faz de uma outra forma. Mas a sintonia, o significado é o mesmo, só que de outra forma. Eu acredito que tem que ir. Aqui eu não proíbo ninguém. Eu acho que todos os filhos são livres. Eles podem ir. Eles pedem, mãe, eu vou conhecer tal. Pode, fique à vontade. Pode. Né? Pode. Pode, não tem que ter medo de demanda, não vão para levar demanda, não vem para trazer demanda, a casa é aberta, acho que isso não existe. Né? Claro. Essa coisa, um terreiro firme, ele não tem medo de demanda. Não tem. Né? Então, eu acho que tem que ter sim, tem que um ir, o outro vir, fazer esse intercâmbio aí de terreiro, eu acho necessário. E se um filho chegar, ah, gostei do outro terreiro, qual que é a sua posição? Ele é livre. Né? Desde que ele siga um caminho, se for no terreiro ou uma outra religião, ele é livre. Filho, vai, você se sente bem, né? Se não der certo, a porta está aberta para você voltar. Claro. Entendeu? Então, vá, se tem vontade, sentiu energia, foi ali que a sua entidade se sentiu bem, você, né? A sua emoção, o seu sangue ferveu, pulsou ali, então vai. Né? E saiba que estaremos de braços abertos, que foi aqui que você começou, mas a gente está aqui e vai acolher do mesmo jeito. Oh, né? Então, não tem problema nenhum. Tá certo. Eu quero agradecer aqui em nome do Diálogo com os Espíritos, a senhorita ter aberto a porta da sua casa. Uma casa muito linda, viu? Muito agradável. Uma surpresa, viu? Depois eu vou pegar os filhos que aprontarem comigo. É. Foi uma surpresa. Eu fiquei muito nervosa, mas aí eu recebi umas mensagens espirituais que me deixaram. Até falei com meu marido, falei, nossa, eu sou tão tímida, porque eu sou mesmo, né? E de repente acontecer, aí a entidade falou assim, né? Essa energia falou assim pra mim. Não é você que vai falar? É. Então tá bom. Fique calma. Fique calma. Né? Eu que agradeço, espero que volte mais vezes, que voltaremos. Né? Que venha apreciar o trabalho, se um dia quiser ver a gira como é, tá aberto. Né? E espero ter acrescentado alguma coisa boa para as pessoas aí. Vó, né? Maria que Conga. A avó é tudo pra mim. É. Que coisa. Eu amo a vozinha. Gratidão. É, muito eu obrigado. Que agradeço. Muito obrigado, gente. Obrigada a você. Uma vez eu contei uma história aqui. Eu sempre conto quando eu tenho tempo. Eu não estou tendo tempo, eu não sei o que está acontecendo. O que é isso? Eu não estou tendo tempo, meu Deus do céu. Posso dizer, não dá tempo para nego velho falar as coisas. Eu preciso tempo. É assim, eu muito, preciso tempo. Muito trabalho, vó? Preciso tempo. Trabuco, filho. Ah. Você não sabe o que é trabuco. É, não sei. Espírito não está à venda, como a fé não está à venda, nem Jesus Cristo está à venda, meu filho. Uhum. Não está à venda, vó. Então, se não está dando certo, a Umbanda condena, o Espírito condena certas coisas. É crime. Viu? Que a Nossa Senhora Aparecida protegei o nosso lar e a nossa vida. Nos socorrei, ó Mãe, nos socorrei. Que todos os anjos venham e nos valem. Que a Nossa Senhora Aparecida protegei o nosso lar e a nossa vida. Nos socorrei, ó Mãe, nos socorrei. Que todos os anjos venham e nos valem. Vem conhecer a religião.